Asiane, chefe de protocolo. Manda pro ataque o Costa Matar. Passar Stanley, vai travar no 705. Bola 705, posicionizado, pista 90, vento compacto 0 graus, 99. Como que à esquerda do terminal da Modesto, helicóptero da Polícia Militar, já está no solo controlado, no solo, não vai ter sinal. Mente, me livre com o pista 90, vamos 705. Vente Guardião, boa noite aos 3 meses. Grato, bom apresentador. Tranque Vita, chama o Centro Recife, frequência 128, décima 8. Recife 288, Vita, décima 8. Centro 6259, está com autonomia de 4 horas e 44 minutos. O nosso alternado é o Galeão POB 158. Via Pati 1 no Índia, ponto de esperador em 1 na noite, decimal 95, altímetro no 0, 20, bom lucro. Ok, Pati Índia, ponto de esperador no 0, chamação 329, canela 6, 2, 9, 0, boa noite. O Salvador, é o azul 2781, pátio 3, para puxa acionamento. Autorizado, é o ponto de saque. Autorizado, é o ponto de saque, 2781 no azul. Bola 705, falou 37, direita no 219, então. Direita 219, no 705. Bono 705, Dark Civia, Alfa, repórter 2010. Alfa, repórter 2010, faz ótimo. Zona 97, aguarda um minuto, Fábio. Eu não quero ver o ok? Salvador, janela 6259, ponto espera do 0, está pronto. 6259, autorizado, a linha é decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 8 mais. A linha é decolar, janela 6259. 5, prossigo 7, via direto, até o 02. Juliette, portão 2, 5. O solo Salvador é o azul 2781, agora pronto para o táxi. Temos 70 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador. Bem, aciona a identificação, desça para o 050, via Mário. 050, via Mário, agora 1866. Em 1 noite, altimetro 1020. Pátio 3, após a passagem do Boeing 1, Índia, e aí ponte espera da 10, chama a torre 1895, 1781 da Azul. Sendo 6259. Autorizado o ingresso, esquerda via pista, reporte cabeceira 17, aliás, ponto de decolagem. Reportará a cabeceira 17, aliás, ponto de CN 6259, circulou 841-208, na Boviagem. Boa noite, obrigado, boa noite. Sobre Salvador, Oxanera, 6259, decolou, passa a sua escuta da EO. CN 6259, contato radar, submantém 360, voa Leda. Boa Leda, dando presente, CN 6259, obrigado. Oi Salvador, muito boa noite, é o azul 2781, aproximando com a espera da 1-0. Azul 2781, autorizado a linha manter 1-0. Autorizado a linha manter 1-0, 7 previsão de mais de 1 minuto para decolagem, qual que é, Romeu? Qual que é, Romeu? Estamos com a minha autorizada decolagem, pistou 1-7, vento 1-4-0 graus, 9 mais. Estamos com a minha autorizada decolagem. 12 milhas para essa forma, sabe? Boa noite, 6-6-7. curva à direita na saída da Eoleda Irume. Transponde 5401 no controle 120.8. O site de protejamento parece a porta pronta para o Chibaga Sonora. O Romeu decolou aos 4:06, chama agora o controle 208 agora. Quase 4:06, controle 20.8, só pelo menos. Controle Fox, Tango Romeu. Tango Romeu, Fox, Tango Romeu, contato radar, subiu, mantém 360, sai da Arco. Saída Abel para o 360, Fox, Tango Romeu. Boa noite, 66, com mais quantas milhas, eu te vi? Pode voar, né? 866, pro de Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste no 020, reporte estabilizado. Duna, desce para 2.000, ajuste 1.020, reporte estabilizado. Boa noite, 66. Pro de Salvador, Oxalé, 6259, pode chamar o centro? 6259, aguarde. Dona 6259, chama Recife, ano 251. 251, Romeu, 259. Fox Tango Romeu, voa Alepa. Ok, pro de Alepa, Fox Tango Romeu. Pro de Alepa, o Fox Tango Romeu. No livre decolagem, pistão 0, vento no parque 0 graus, 90 mais. Autorizar a decolagem para os 2781 da Azul. Turno, decolou os 43208 na boa. 08, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. O Azul 2781. Azul 2781, no contato radar, subiu, mantenho no 60, sai da árvore. 60 na árvore, 2781 Azul. 0 para 1. Boa 8, acionando a identificação, desça para o 050 via Mário. 050 via Mário, vou nomeando. Alfa Romeo Fox, Tango Romeo, chamo Centro Recife, frequência 128.8. Recife 128.8, Fox Tango Romeo. Localizador Campo Avesto, gol 1866. 866, completa final, chama Torre 1 no 8.95. 95, boa noite, boa noite. Boa noite, gol 1866, estabilizado Campo Avesto, 3 milhas está. No 866, o ajuste no 020, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, no 0 mais. Pouso autorizado, não no 0, gol no 866. 8866, fora 56, direito no 219, só. 219, boa noite. Bom, boa noite, eu vou... Boa noite, minha amiga, Lebrada, o céu tá na sexta. Bruno 866, taxi via Alfa Juliette até o 804. Alfa Juliette, portão 4, boa noite, minha amiga. Boa noite, minha amiga. Salvador Ground, Taka Peru 7817, position 1-1. Information Romeo, we're requesting IFR and ATC clearance to leave. Performing the estimate of what time? Estimating time 2230. Just inform me. Wait, 30 minutes to copy, okay? Oh, that can do 7817. Correction, 15 minutes, okay? 15, okay. Salvador, boa noite, eu vou ter mais notas, informação Romeu, guarda autorização, bom. 3197 autorizado o pushback acionamento após o parqueamento do Boeing 737 da Gol no 04, ok? Pelo 705, informação Romeu, confere a guarda, um minuto, cópia. Agora, o 705. Copia? Copia, 099. Autorizado 360, decola da 10 com primeira curva direita na saída Arborelli. Foi o peso do 21 na primeira hidrovia, porte conforme rota. Transponder 5422, controle em 120, decimal 8. Autorizado, confio, nível 360, depois do 21. Decola 10, curva direita, Arborelli. 5422, eu pago 1208, 1099, posição 9. 1099, proteja a meta correta, porta pronto para o pushback acionamento. Pode dar. 1705, copia? Copia, 705. Galeão 360, decola da 10 com primeira curva direita na saída da Euleda Irume. Após Irume, conforme rota. Transponder 5426, controle 120, decimal 8. Galeão 360, decola 10, Euleda Irume, após Irume, conforme rota. 4621. 705, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionado. Portarão, 705. Estabilizou no LS, o gol 968. 968, chama Torre 1, 1895. Essa não tem gol 968. 968. Gol 968, boa noite, ajuste 9020. Gol autorizado, custo 90, vento 180 graus, 90. Vai ser o livre, posto 90, gol 968. T17 confirming to ground to the destiny, please. Peter 7-8-2-1-7, ground. Ground 3, 1-7, ground for attack, 723 a bordo, 314 de autonomia dentro do voo. Confirma a alternativa? É bom. Taxi Avia Índia, ponto de separação, 118, decimal 95, altímetro 1020, bom voo. Sete, Mateus, pode esperar. Tá, Capitão, o AS-7 na INSE, o AS-7, Rod. Né, Matheus, na 08, 08, direito no 219. Direito 219, vou no número 8. Ali você recebeu o laser meio da direita, mas está bem fácil ali de localizar, se quiser localizar. É, na curta final, ali antes do parque da cidade, a pessoa que está liberando o laser, ela está praticamente na calçada da paralela, do lado direito, sentido aeroporto. Está mirando bem na gente lá na final. Gente, então, bem na curta ali na paralela, à direita do, da final, é isso? À direita da final. Não, nem na, não na curva, é ali um pouco antes do, do parque da cidade. Ele tá beirando ali, ou a casa dele é bem na calçada ali, onde tem aquelas casas do vidro ali, perto da, da paralela, ou então ele tá na calçada mesmo, porque tava bem junto da pista. Gente, graças pela informação, não lembro. Livre decolagem, pista no zero, vento no 100 graus, 11 mais. Livre decolagem no zero, tá 3197. Bom, Salvador, boa noite, eu vou no 68. 68, taxi Via Alfa, é a porta antes da Juliette. Via Alfa, é a porta antes da Juliette, vou no 68. Autonomia 2 horas 59, POV 183, Algernão Campinas. Livre táxi 1099, parte principal Índia, ponto de espera 201895, ajuste no 09, corrigindo 1020. Parte Índia 295, voo internacional, obrigado, boa noite. Decolou 11, controle 208. 208, controle, está 3197, boa noite. Salvador, boa noite. Tandarizo 97, passou 2000, cumprindo a saída da Elma. 397, contato radar, subimantenha 320, voa Leda. Direto Leda, subindo 320, são 3197. Tem alguém 05. Agora, usou 37, pro direto até o 05, vou com o nome ótimo. 7817, ground. Oi, boa noite, 1099, Montero da 10. Pelo 099, autorizado em Índia, colar pista 90, vento no 50 graus, 109. A Índia fala, bom, 099. Tiger Low Ground, Tiger Peru 7817, ready to copy IFR, we are 40 minutes to closing time. Tiger Peru 7817, to confirm that this time is Sierra Papa India Mike? That's affirmative, Sierra Papa India Mike. Copy, we're clear to Lima, level 380, runway 10, right turn after departure, Arbor, with transition, Elefa, upper Sulu 17, then as filed, clock in 5432, and departure 120.8, Tango 7817. 7817, ready by correct to report to right for push and start. We'll call for push and start, Tango 7817. Para o posicionamento do no 705, portão 2. Autorizado, reporta ataque. Autorizado, posicionamento, reporta ataque, no 705. 1099 decolou, pode chamar a contradição. 17, acione 5422 e chame o controle, 208. 208, eu vou 1099, obrigado, boa. controle, voo 1099 decolou na 6, boa noite. Voo 099, se for conforme autorizado, troque o código para 5422. Ok, 5422, está modificado, voo 1099. Sam 3197, chamo Centro Recife, frequência 12251. Chamaram o CB 251, tá? 3197, boa noite. Controle Salvador, gol 1099, solicita voarmos direto à posição Elefa da presente, para evitar um cubo próximo à posição Arbor. 099 autorizado, Elefa. Autorizado, Elefa, gol 099. Para o táxi, 1705. 1177. 3h40, Campinas. 1177 a bordo? 1177. 1177 a bordo, contém autonomia 3,40, taxi via Índia, ponto de paratão em 1 na noite desse final. Altímetro no 020, bom voo. Índia, após 3295, obrigado, bom voo. 705. Cinco autorizada, linha de colar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-5. Ali na bola, pista 1-0, vamos 7-0-5. Bono 099, estamos Centro Recife, frequência 1288. 288, Bono 099, obrigado, uma boa noite. Iniciando o voo 1705. Salvador, possivelmente aqui pela apresentação radar do 1705. Depois a decolagem vai correr à esquerda, tá? Está de viagem de formação? É, tem uma formação bem grande aqui, não está bem definida em função da, do ângulo aqui do radar, mas possivelmente vai sair pela esquerda, vai iniciar. Certo, então só vai desviar à esquerda e depois curva à direita na BL, é isso? Isso. Certo. Oi, está sendo a identificação, desça para o 050 via Mari. Desça para o 050 via Estrada Mari, 338. aos 27208, boa. Boa, tô saindo pra direita. Patrulha, boa noite, eu vou no 705, curva à direita. 705, contato radar, tudo mantém 360, Valeda. Tá fazendo desvio, Sean. Após desvios, Leda. Após o desvio da Valença. Tá, 3858, desça para 2010, o ajuste no 020, autorizado a finalidade e responsabilizado. Para 2000, no 020, repórter estabilizado o 3858. Amador, boa noite, tá 3662. Tá, 3662, acione identificação, limitada da Filha da Mar e desça para nível de voo 050. 050, no Filha da Mar, pode voar agora? Aqui, vamos até o perfil. Voo 1705, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251, 3395, 1705. Coisa, Pequim dizia a esquerda aqui para evitar uma informação, já retorna na perfil. Tá, 3258, ciência. Pode voar a dona da presente, o 3258? Autorizado, tá, 3258, responsabilizado. Responsabilizado. Tá, 3662, ciente, confirma quantas milhas? Mais 50 milhas. Corrigindo 30 milhas, viu? Copiou, Salvador? Afirmativo, tá na 3662.